897, cultivete treinamento, está no 5. Autorizado, chama táxi, gol 897. Autorizado, chama na peça, gol 897. 7 para o taxi, cono 33 a bordo, 4 horas e 5, alternada com... Autorizado em frente, após Índia, no ponto de espera da 1-0, reporta pronto para decolagem, um ajuste no 0, no 3, o gol no 8, no 7. Frente após Índia, chamando a ponta, pronto no ponto de espera da 1-0, 1-0, no 3, ao 5, gol no 8, no 7. Autorizado a alinhar e decolada 1-0, vento 1-4-0 graus com 0-7 nós. Decolada 1-0, boa noite, 1-7. No 7 da Colas 4-4, controle agora em 119 decimal 8, bom voo. 119 decimal 8, gol no 8 na segunda agora. Sou de Salvador, bom dia, gol no 8 na 7, decolagem na Arbor. Operador, bom dia, Bruno 271, informação Foxtrot, passa Uno 85, para Uno Centrado. Boa, Uno 271, sendo identificação, chega na Mari, isso para 210, do altímetro 093. Identificou, desce para 21, Uno 093, na Mari, Uno 271. Comandante, bom dia, objeto Whisky Juliette Alfa. Whisky Juliette Alfa, bom dia, prossiga. 817, Nova Lula, centro Recife. Em 1260, alterno 288. 260-288, bom trabalho, boa noite, na série. Cliente autorizado iniciar o reboque, reporta para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Alfa. Cliente, reporta aí. Uno 271, está autorizado ele a sexo e reposto no localizador. Autorizado, reportando no localizador, vamos 271. Juliette Alfa, solicito autorização para entrar no parque. Autorizado, até o portão 03, Whisky Juliette Alfa.